eu vou quebrando de fora pra dentro. Novinha de elite, hoje é dia de meter dança, de descer, perder a linha, de tocar no paredão, o meu violino trinca. A noite é uma criança, não vamos embora agora. Eu vou te ensinar a fazer o passinho que é da hora. Eu quero te mostrar como eu faço um movimento. Vem comigo e vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Simbora, novinha! E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Assim, ó. E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Vambora, negona! E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Assim. Hoje é dia de meter dança, de descer, perder a linha, de tocar no paredão, o meu violino trinca. A noite é uma criança, não vamos embora agora. Eu vou te ensinar a fazer o passinho que é da hora. Eu quero te mostrar como eu faço um movimento. Vem comigo e vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Simbora, novinha! E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Assim, ó. E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Vambora, negona! E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Assim. Pirateiros CDs.